LG. LG. Acordá, moço. Acordá. Hoje. Quanta hora está? Meio-dia. Hoje é que é dia? Segunda-feira. Uma boa equinha. Não te lembra? Quero última coisa, como te lembra, é bom, dai no mood, tá fazendo dançar uma carona. William tá fazendo falar, mas um anão, é mim, tá fazendo cantar, mas não calema. Não termina hoje, garrafa de grogo, uma nega, matar a água. Pra quem vive esse rock, se não for, tem grogo. Na VIP de na Holanda. Cana, cana, cana, cana. É culpa, tá te encher de cana. Eu já depois um bocado consigo e nem fala, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. E você conselho que já nunca te aguenta. Hoje que ali na minha cachaba fiz entrar. Quem na bebedeira acho que exagera. Era sexta-feira, mas hoje concorda. O que precisou te lembrar? No cabaquele club. Oh yeah. Está na nossa crioula. Oh yeah. No cabaquele club. Mercadin traps, nós não tem globo. Nós é terra, terra, só toca tita, lembra, mata, lembra tu. Onde não passa, sabe, nem nunca bebe muito. Quem cordeste andava lá, só cate uma vez. Ele curte as carecas, leva um passeio até. Cama, cama, cama, cama. Hoje um corda na se cama. O que não fazer, cata dá pra falar. Ah, valeu. Pimos. Oh mama, pedi você conselho que já nunca te aguentar. Hoje que ali na minha cachaba fiz entrar. Quem na bebedeira acho que exagera. Era sexta-feira, mas hoje concorda. O que precisou te lembrar? No cabaquele club. Oh yeah. Está na nossa crioula. Oh yeah. No cabaquele club, club, club. Oh yeah. Mercadin traps, nós não tem club, club, club. Nós é terra, terra, oh. Dor de cabeça, raipanham, raipanham. Raipanham, super. Raipanham, raipanham. Raipanham, super. Raipanham, raipanham. Raipanham, super. Raipanham, raipanham. Raipanham, super. Então os dois da rai, né? Mi não, mi dava frisquinho, modo um alface. Mas o que tá modo dois tosta mista? Ela é boboca, moço, cara. No cabaquele club.